Eu penso que está num excelente momento, porque se é melhor, se houve momentos melhores, piores, este é o momento, e para nós o mais importante é que a escola tenha sustentabilidade financeira, tenha sustentabilidade pedagógica, e neste momento tem. Portanto, nós nos próximos anos a escola está preparada para o futuro. Está num bom momento porque eu também acho que as pessoas reconhecem hoje a escola de uma forma diferente. O ensino profissional também tem vindo a ser valorizado, e também temos que dizer isso. Este governo, especialmente, tem feito essa valorização ao nível do ensino profissional, e acho que cada vez mais as escolas também estão a apostar naquilo que é a vertente profissional do ensino, porque é uma vertente mais prática e é uma vertente que tem dupla saída, tanto dá para ir para o mercado de trabalho como dá para ir para o ensino superior. E estas escolas, como a nossa, a escola profissional, que é uma escola que está desde há 27 anos ligada ao ensino profissional, têm todas as capacidades para realmente saberem acompanhar estas evoluções e estarem preparadas para o futuro do ensino profissional. E no futuro há a possibilidade da escola vir a criar outras instalações noutros concelhos vizinhos? Nós estamos sempre disponíveis para, se assim entendermos e se acharmos que somos uma mais-valia para outros concelhos, outras localidades, quem sabe, estaremos sempre disponíveis para isso, sendo que nós aqui na escola já temos alunos de vários concelhos. Nós temos aqui alunos de Oliveira, Tábua, obviamente, temos alunos de Arganil, de Ceia, do Carregal, de Santa Comba, portanto temos aqui já alunos de vários concelhos que preferem vir para a Heptalíria, e portanto estaremos sempre disponíveis para alargar o leque de abrangência da escola.